Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. Os trabalhadores da nave não vão sofrer cortes nos salários, porque a empresa gestora do tráfego aéreo em Portugal está abrangida por leis internacionais que não obrigam a cortes nos ordenados base dos funcionários. O Ministério das Finanças já explicou que são as companhias aéreas que financiam a nave e que a empresa é gerida pelo Eurocontrol e, por isso, não constitui qualquer encargo para o Estado. Um dia depois do fim do prazo que os trabalhadores do privado tinham para dizer aos patrões se queriam ou não receber os subsídios de férias e de Natal em duodécimos, a conclusão é que a maioria dos funcionários das empresas privadas prefere receber os subsídios por inteiro. Na Auto Europa, no setor têxtil e metalúrgico e em algumas pequenas e médias empresas, os trabalhadores pediram aos patrões para não dividir os subsídios pelos 12 meses do ano. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou 7 distritos em alerta laranja devido à agitação marítima. Espera-se que as ondas possam chegar até aos 5 metros de altura em Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa. Setúbal, Beja e Faro estão sob aviso amarelo. O governo estuda mais cortes na função pública, mas quer evitar a todo custo o despedimento de funcionários, como explicou o secretário de Estado, Hélder Rosalino. Medidas como a redução de suplementos remuneratórios e o congelamento da progressão na carreira, bem como a dispensa dos funcionários menos qualificados e dos contratados a prazo, estão a ser equacionadas pelo executivo PSD-CDS. Os Estados Unidos da América processaram a agência de notação financeira Standard & Poor's, acusando a agência financeira de fraude civil. Os Estados Unidos acusam em tribunal a Standard & Poor's de ser responsável pela crise do subprime, que levou depois à grande crise económica. Este é o primeiro processo do género alguma vez desencadeado. O Departamento de Justiça norte-americano, na pessoa do Procurador-Geral Erica Holder, é o responsável pelo processo. Os Estados Unidos acusam a maior agência de notação financeira americana de ter ignorado os riscos existentes nos investimentos financeiros hipotecários quando os classificou como AAA, a cotação mais alta de todas. Os investidores não viram risco em comprar esses produtos financeiros e assim se gerou a bolha imobiliária que em 2008 havia de resultar no início da crise económica que se alastrou depois a todo o mundo. Em Moçambique, as cheias já provocaram 91 mortos e mais de 160 mil desalojados. As cheias em Moçambique já afetaram cerca de 250 mil pessoas e a Cruz Vermelha já fez saber que precisa de uma ajuda imediata no valor de $700 mil para conseguir colocar em ação um plano de ajuda imediata às populações e locais mais afetados. O presidente francês alertou esta terça-feira para o facto de o FMI ter que pensar o que vai fazer em relação a Portugal e à Grécia, dois países que dependem da ajuda financeira europeia. François Hollande apoia o aumento de políticas europeias que fomentem o crescimento económico e uma maior coesão entre os membros da União Europeia. Hollande lembra que os efeitos sociais da austeridade foram mais elevados do que se pensava e que agora que Portugal e Grécia já podem regressar aos mercados, é necessário que o FMI planeie uma forma de garantir uma retoma da atividade económica a países que fizeram esforços económicos e financeiros consideráveis e que sofreram um impacto social forte em resultado do programa de ajuda externa. A Comissão Europeia apresentou uma proposta que visa controlar as contas dos políticos e dos seus familiares. A ideia do organismo liderado por Durão Barroso é vigiar as contas e operações financeiras dos chefes de Estado e dos seus familiares mais diretos, membros do Governo, do Parlamento e dos magistrados dos Tribunais Supremos. Se as medidas forem aprovadas, terão implicações nos bancos. Serão realizadas auditorias aos clientes, haverá um controlo interno e serão mantidos registros e arquivos de transações que possam ser consideradas suspeitas e que enquadram todos aqueles que recebem pagamentos acima dos 7.500 euros. Este foi o Antena Web Informação. Amanhã estamos de volta. Boa noite.